Ward. His cage is closed and he's stuck inside. Said, who's gonna hear my help me now? Yeah, who's gonna hear my help me? Nas iniciais de Viriado 25 para M-Word e para o álbum All Time, dois títulos, Jailbird e o próprio título tema que aqui fica, Whole Time. Tiralinhas. Uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. Dentro do radar, daqui a pouco há tiralinhas com a Ana Cristina Ferrão, entretanto Natasha Khan, Bat for Ashes, o projeto Daniel e Pearl's Dream. Good life town into a darkness where the stars Beautiful Ashes. Valeu dois temas nas soltas iniciais de Viriato 25 nesta noite, quinta para sexta-feira, pontinha da antena radar, Daniel e Pearl's Dream. Também um aperitivo para o álbum novo de Nico Case. Neste caso, Some People Got a Lot of Nerve. I am under no disguise. I'm not afraid to die. banda No Disguise, School of Seven Bells, certo, o primeiro que começámos a rodar há um tempo atrás do álbum, para nós, estreia de genérico Alpinisms. Completa-se o leque de soldos antes de chegarmos a Tirelinhos com Ana Cristina Ferrão, Lucinda Williams, If Wishes Were Horses. Chance.

quatro temas de material inédito de Bon Iver, do genérico Blood Bank. Recuperamos para as soltas de Viriado 25, na altura em que estamos a caminho da nossa penúltima colher de blues da semana, o próprio título do tema Blood Bank e este Bitch Baby. Quatro temas Blood Bank. Faltam uns minutinhos ainda para chegarmos à colher de blues esta semana com Memphis Mini. Dan Auerbach. Don't you remember a better place? Need us and things done you in, like the setting sun. What's wrong, dear sister? Did your world fall down? Men misuse you and push you around. Same story, dear, year after year. What's wrong, dear mother? Have your child disobeyed? Left you hurt in so many ways. What once was sweet, the sorrow and grief cannot be undone. Oh, dear mother, trouble. Trouble ways of time.

às 23h45, hoje um ou dois minutinhos mais tarde a nossa colher de blues. Esta semana a companhia tem sido a de Memphis Minnie, álbum Bumblebee. Thank you. feriado 25 de noite, dentro, neste caso, uma noite que une quinta a sexta-feira, é a colher de blues, encostar-nos à meia-noite, com a protagonista da semana, Memphis Mini, Bumblebee. Férias 6, 7, 8 e 9 de agosto, Zambujeira do Mar, Festival Sudoeste TMN. Basement Jacks. Sudoeste TMN. O festival mais verde deste verão. Bilhetes já à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio Radar. Keep this frequency clear! Radar. Meia-noite. 5 às 5. As 5 canções mais votadas pelos ouvintes Radar em blogradar.blogspot.com. De segunda a sexta, 5 às 5. 5 discos pedidos, 5 desejos para cumprir. Para sabermos o que nos reserva o futuro, devemos primeiro olhar para o passado. E foi isso que David fez. Psycho Killer. Road to Nowhere. Fear of Music is American. Nothing but Flowers. Nothing but flowers. There was a factory. Burning down the house. My life in the bush of ghosts. Once in a lifetime. Strange overtones. David Byrne, Coliseu de Lisboa, 28 de Abril. Apoio Radar. Bilhetes já à venda. Ato 25, a nova toca do Globo, pontinha da antena, radar 97.8 MHz, rádio difusão, online, www.radarlisboa.fm. Há som ou não há som? São as boas-vindas à hora complementar de... Neste caso já de sexta-feira, a emissão quinta para sexta, na pontinha da antena radar para Viriado 25. Recuperando o comic opera de Robert White. Hi. We'll be right back. White Comic Opera, iniciais da segunda hora de hoje, convosco até à uma da manhã na pontinha da antena Radar, on the Town Square e Mob Rule. Segunda hora, é a altura das inscrições nos New Cuts. A cópia do disco chega-nos curiosamente do Luxemburgo, mas a banda é de Sydney, Austrália, chama-se Charge Group, o álbum Escaping Mankind. compete with Starling, silver stadium seats, where drinking in the brightest light from deep within that murky world, we're breathing in the open air, two strides at a time. My face lit up like a child. I climbed all over this rock, stole all the lights I could find. It was too small leaps for mankind. Admissions free to this ride. To hell with one of a kind. We're too small leaps for mankind. Aos 25 do dia pouco há o habitual Boomerang. Inscrições duas nesta hora complementar. Primeiro para os australianos da Sydney Charge Group, Escaping Mankind. Depois para Lamb of God. O álbum chama-se Wrath. hora de Viriato 25, noite quinta para sexta, até à uma da manhã, pontinha da Antena Radar, inscrições duas para os nossos New Cuts, os australianos de Charles Group, também Lamb of God para certos do último Wrath. Daqui a pouco há Boomerang, onde recuperamos as versões de... as versões dedicadas ao álbum, ao White Album dos Beatles, ao celebrar os seus 30 anos. Lamb of God. of those days, the sun will be dark. The stars will fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken, will be shaken, will be shaken. Of the sky with power, with power, with power and glory. And he will sing his angels with a loud trumpet call, and he will sing his angels with the loud trumpet call. And darkness, and darkness. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Esta semana, o álbum de família presta homenagem a Elliot Smith com a escuta integral do emblemático Either Or de 1997. Neste registro de produção lo-fi, Elliot Smith demonstra todo o seu potencial como escritor de canções e chega mesmo a dar o salto para o reconhecimento público através da nomeação para os Oscars da Academia com um dos temas deste álbum. A breve carreira de Elliot Smith e um disco marcante dos anos 90 para escutar esta semana no álbum de família. Já passou um integral na quarta-feira passada com o Tiago Castro, volta a acontecer no domingo, mas mais cedo ao meio-dia. Elliot Smith, Either Or. Por aqui passa Pictures of Me. Stop and start, stupid acting smart, flirting with the flicks, you say it's just for a kiss, you'll be the victim of your own dirty tricks, you got yourself. yourself to tease and displease. Doors swinging wide, you walked into hide, looking at your feet, failures complete. Em relação ao horário habitual, é os Boomerang, terceira noite com a dedicatória às versões para o histórico White Album, que fez 30 anos em 2008 e que recuperamos nesta fase inicial de 2009. He was a working girl north of England way. Now she's at the big time in survey. And if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you You were making me crazy. I'm in love but I'm lazy. So won't you please come home? Oh honey pie, my position is tragic. Won't you show me the magic of your Hollywood song? 30 anos do White Album dos Beatles. Hoje recuperamos pela última noite, terceira de dedicatória. Honey Pie, Savoy Truffle, Cry Boy Cry. E para finalizar, Revolution No. 9. The King of Marigold was in the kitchen cooking breakfast for the Queen. Queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. Queen was in the playroom painting pictures for the children's holiday. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. The Duchess of Kilcardi always smiling and arriving late for tea. Was having problems with the message at the local budding bee. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. 12 o'clock, a meeting round a table for a seance in the dark. Voices out of nowhere, put on specially by the children for a lark. Cry, baby, cry, make your mom sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry, cry, cry, cry, baby, make your mom sigh. She's old enough to know better, so bye, baby, bye. Number 9. Number 9. Number 9. foi a terceira noite de dedicatória em Boomerang ao álbum ou à celebração dos 30 anos do White Album dos Beatles, através de versões incluídas numa compilação também em duas edições para a revista Mojo, que hoje terminamos. Estamos, entretanto, já muito perto da uma da manhã, o nosso término por hoje, grosso modo, 8 minutos. Radar, Almada, Lisboa, Oeiras, 97.8. 97.8. Keep this frequency clear! Din nam ta de kota ka jana ko kupa ta ke ta kupa ta ke ta din kota ka jana ko ta din karta ka ta din tanga ta din tanga ta din na tanga ta ka ta din na tanga ta jana ta ka din nam ta de kota ka jana ko kupa ta ke ta kupa ta ke ta din kota ka jana ko ta din din ta ta ke ta ke din din ka ta ka ta. Na ponta da língua para encerrar Viriato 25, também de segunda à sexta na pontinha da antena Radar 97.8 MHz Rádio Difusão e online em www.radarlisboa.fm. Tente saber o que quiser sobre a Radar em blogradar.blogspot.com. Deixe-nos ficar em jeito de despedida com Na Ponta da Língua e a dedicatória desta semana, Capa Junqueira. Tchau. Tell me Easter's on Friday. guztiako nere anaia maitia Bilbaotikan izango dira naita zarra